Não, que é isso, mano. Você tá doido. Não, você tá errado. Ih, meu, nossa, classificação, você muito tem melhor. Que você tá errado, meu. Não, por que que eu tô errado, não, meu? Ponto corrido pra mim, o melhor, pô. Você... Não, mas uma coisa, ó. Esse negócio de virada de mesa quando o time é rebaixado, aí já não. Não, aí não. Sim, ó, não, que time é isso, tradicional, mano. Mas... Time grande, você quer o que quê? É isso? Fica não feio, meu. Torcida, fica feio. Filho. Ô, o time é ruim, meu. Não. Tem que ir pra segunda divisão. Tem, pô. Vai que é isso, mano. Não, não. Não, que é isso. Você tá errado. Agora, ó. Agora, esses bagulho aí, ó. Agora vai falar também que dirigente meter a mão no dinheiro dos clubes. Você acha que tá certo? Não. Meter a mão no dinheiro do torcedor? Totalmente errado. Aí tá errado. Pelo menos também tô num acordo aqui. Agora, salário de jogador. Ué, vixe, absurdo. E a gente tem que trabalhar o mês inteiro pra... Que é isso, mano? Salário milionário. Conta, quem acaba pagando por isso são os torcedores de... Portuguesa, Joinville, Inter, Coritiba e Cruzeiro. Bahia, Guarani, Vitória, 13, Atlético Mineiro. Santos, Grêmio, Sport, América, Gama e Fluminense. Operário, Remo, Criciúme, Atlético Paranaense. Santa Cruz, Ponte Preta, Náutico Misto e Paraná. Corinthians, Avaí, Goiás, Vasco, São Paulo e Ceará. Palmeiras, Juventus, Flamengo, São Caetano e Bangu. Botafogo e Vila Nova, Figueirense, Paysandu. Tem uma pá de time aí que nós não citamos. É, só pode crer uma pá de time, pode crer.